Play Total FM, Birigui, São Paulo. A música da sua vida toca aqui, na Play Total FM. Play Total FM. ZYE 320, canal 240, 95.9 MHz. Play Total FM, Birigui, São Paulo, uma emissora do sistema W Sabione de Comunicação. FM, a sua tarde é melhor aqui. Notícia. Líder do governo quer ouvir Pacheco sobre ministério. Jacques Wagner afirmou querer entender qual o desejo de Rodrigo Pacheco para um eventual cargo no governo Lula. ANEEL aprova início da segunda fase da consulta pública que vai reger a norma elaborada para aumentar a satisfação dos consumidores com as distribuidoras de energia. A nova etapa será instalada nesta quinta-feira e terá duração de 47 dias até 24 de março. Voa Brasil vende só 0,95% das 3 milhões de passagens liberadas. Programa tem 28.500 bilhetes emitidos em 6 meses. O governo prepara expansão para o primeiro semestre de 2025. Pedidos de bloqueio de ligações para a oferta de consignado superam 5 milhões. Desde 2020, foram aplicadas 1.385 punições a empresas por irregularidades na oferta a consumidores. Aqui, você sempre bem informado. Minuto Notícia. As principais notícias do dia em seu rádio. Play Total FM. Apresenta. Alô, alô, W Brasil. MPB da Play FM. Alô, alô, W Brasil. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. E o que eu não sei mais. Não sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul. Da América do Sul. Da América do Sul. Você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa. Não sei. Lê na minha camisa. Baby, baby, I love you, baby.

traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai, o barquinho vai. Você, manhã de tudo meu, você que cedo entardeceu, você de quem a vida eu sou. Saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de vida extemporânea, causo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vida extemporânea, causo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ai, ai, ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Da manga rosa quero gosto em sul. Melão maduro, sapo, tijuá. Jabuticaba, teu olhar noto. Beijo travoso de um burcajá. Pele macia, é carne de caju. Doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, ai, ai, ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Morena tropicana. Play Total FM. Play Total FM. Os melhores sucessos. Agulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser. Somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure. Deixe que o tempo cure. Deixe que a idade que a idade do céu. A mesma idade que a idade do céu. Calma. mesma idade que a idade do céu. A mesma idade que a idade do céu. Os grandes sucessos da MPB você ouve aqui na Play Total FM. A pele escura. dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moça preta do fuso, beleza pura. Federação, beleza pura. Boca do rio, beleza pura. Dinheiro não. Guarda da preta com meta, trata o cabelo. É de se olhar. Toda trama da trança, trata no cabelo. Conchas do mar. Ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia. Não me amarra dinheiro, não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Dinheiro, não. A pele escura. Dinheiro, não. A carne dura. Dinheiro, não. Moço lindo do Badauê. Beleza pura. Beleza, ye. Beleza pura. Dinheiro, ye. Beleza pura. Dinheiro, não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi. É o tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda mulher. Fina palha da costa e que tudo se trance. Todos os búzios. Todos os ósseos. Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios. Do curso, beleza pura. Federação, beleza pura. Dinheiro, e beleza pura. Boca do rio, beleza pura. Dinheiro não. Beleza pura. Dinheiro não. Beleza pura. Beleza, beleza pura. Você, dono de negócio, quer receber mais orçamentos, pedidos ou agendamentos? Então preste atenção! Na plataforma digital da Lista Mais, você divulga seu negócio gratuitamente para milhares de consumidores que estão buscando por seus produtos ou serviços e até por seus concorrentes. Não fique para trás! Cadastre hoje mesmo sua empresa gratuitamente na Lista Mais. Aumente sua visibilidade na internet e receba mais orçamentos no seu e-mail e WhatsApp. Ei, você, está precisando de dinheiro? Corre para a Biricred Financeira e saia do sufoco. Na Biricred, você tem empréstimo com liberação em 10 minutos. É isso mesmo. Dinheiro na conta em 10 minutos. É o empréstimo com garantia do FGTS, sem comprometer sua renda mensal, sem consulta ao SPC Serasa e liberação em até 10 minutos. Biricred Financeira, Rua Siqueira Campos, 601, em frente à Caixa Econômica Federal. Fone WhatsApp 3644-6301 e também 981-660088. Biricred Financeira. Estamos apresentando MPB da Play FM. Passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brilhar. samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Canta de novo trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido redado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congá. Canta de novo o trovador, na merencória luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro da cor, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triste, Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, tempos da época.

deixo a luz entrar. Eu ainda te espero chegar. Escrevo versos, rosas e incenso para perfumar. Eu ainda te espero chegar. Barroso minimiza penduricalhos pagos a magistrados e diz que críticas são injustas. Presidente do STF afirmou que remunerações extras são necessárias para compensar o volume de trabalho acima da média global. Sob Lula, Senado não elegeu nenhum presidente da base petista. Na Câmara, entretanto, o presidente já emplacou 3 nomes aliados para o comando desde a sua primeira gestão. Banco Central diz que deve descumprir meta de inflação em junho. Em 2025, passou a vigorar a meta contínua de 3%, com tolerância de ficar acima do teto de 4,5% por 6 meses. Vendas de veículos usados crescem 2,1% em janeiro deste ano. Setor comercializou 1,2 milhão de unidades no primeiro mês do ano, mas registrou queda de 16,9% na comparação com dezembro. Aqui, você sempre bem informado. Minuto Notícia. As principais notícias do dia em seu rádio. Você está sabendo da última? Não? Ah, então você precisa ouvir o Play Total. Play Total. Play Total. Play FM. Música, diversão e seus artistas preferidos estão aqui. Play FM, tocando a música da sua vida. Still blue. a música da sua vida. Toca aqui, Play Total FM. In the tree, was it just a dream? I know, yes, I know, it seems so very real. It seems so real to me. Down the street to the heat whispered trees, I thought I could hear somebody call out. It started too late. Two spirits dancing so strange. About I'm not afraid to

hair on the stair, 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it. Sua vida toca aqui, Play Total FM. Another day without your smile. Another day just passes by, but now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger, but it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go home with you, I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you, I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. A thousand miles between us now, it causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go on with you. I wanna die lying in your arms. I wanna go on with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Things can come and go, I know, but baby, I believe something's burning strong between us. Makes it clear to me. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. Sofrer que eu sofri. Foi Foi por não querer amar que eu amei. Você, você, yeah, yeah, yeah, yeah. Foi por não querer amar. As long as we got you, para as novidades. Quem procura variedade, preço baixo de verdade. Na Decalt tem, na Decalt tem, na Decalt tem. Quer uma instalação elétrica de qualidade e com segurança? Diga sim para Siemens e fuja do pipoco. A mesma qualidade que você confia garante total proteção para os seus projetos e instalações. Mais que segurança, a tranquilidade da escolha certa. Na Decalt tem. Na Decalt tem. A Imperial tem tudo para a sua obra. O que você precisa? Tábua de pinos para caixaria? Madeirite, sarrafos, portas, batentes e puxadores? Kits porta pronta, fechadura simples, eletrônica ou digital? Já sei. Produtos sob medida, como decks, forros e pergolados, painéis ripados, pisos vinílicos e laminados. A Imperial tem, sim, tudo para a sua obra. E tudo com muita agilidade e o pagamento facilitado. Imperial, na Avenida Pedro de Toledo, 115. Fone 3642-2030. Imperial, portas e fechaduras. A música da sua vida toca aqui. Play Total FM. Tudo que rola no mundo das celebridades, a Play FM conta pra você. Play Total, aquela fofoquinha que todo mundo quer saber, junto com as melhores músicas de todos os tempos. Play Total, na Play FM. Toast and marmalade for tea, sailing ships upon the sea, aren't lovelier than you. All the games I see you play. You more lovely than the day, when the sun is in your eyes, I see through your disguise. All the games I see you play. I dream the view amid the flowers.

dando conselhos até ficar louco. Às vezes acho que eu perdi a memória, contando de novo a mesma história. Aqui onde as horas não passam, aqui onde o sol não me vê, aqui onde eu não moro, não existo sem você. Olho no espelho e me vejo avesso, o mesmo rosto que eu não reconheço. O rádio ligado, chuva e calor, as gotas me ferem, mas não sinto dor. Onde as horas não passam, aqui onde o sol não me vê, aqui onde eu não moro, não existo sem você. O líder do PSB na Câmara dos Deputados, Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, descartou a possibilidade de o partido perder espaço no governo Lula. Para o deputado, a sigla deve ter a participação ampliada na reforma ministerial que se encaminha. Distribuidoras têm até 10 de fevereiro para declarar demanda no leilão de energia nova A5. Certame previsto para julho de 2025 vai contratar hidrelétricas de até 50 megawatts, com fornecimento a partir de janeiro de 2030. Ligue 180 teve 750 mil chamados sobre violência contra a mulher em 2024, uma média de 2 mil por dia. O programa expandiu seu escopo para além das denúncias, oferecendo orientação e suporte às vítimas. Corinthians apresenta bloco de 10 anos para pagar dívida de 367 milhões de reais. Clube destinará 4% das receitas mensais e 5% da venda de jogadores para credores. Débitos tributários ficam de fora. Aqui, você sempre bem informado. Minuto Notícia. As principais notícias do dia em seu rádio. Play Total FM. Tintas 9 de Tintas 9 de Julho. Tintas de todos os tipos para a pintura de sua casa ou comércio. Mais qualidade e rendimento pelo menor preço. Faça um orçamento sem compromisso e comprove. Avenida 9 de Julho, 2121. Telefone 3641-3812, em Birigui. Tintas 9 de Julho. Facilidade no pagamento. Tintas 9 de Julho. Melhor atendimento. Empresário. Quer destacar sua empresa e conquistar novos clientes? Vai de Guia, a plataforma que conecta sua marca ao público certo, valorizando os negócios locais. Seja você dono de restaurante, salão de beleza, loja ou qualquer outro negócio. Aproveite essa oportunidade para crescer e ser encontrado por quem precisa dos seus serviços. Acesse vaideguia.com e cadastre sua empresa agora mesmo. Seu sucesso começa aqui. Vai de Guia. Compadre, fala, compadre. Acabou que chegou pro português. Ah. É verdade que tu virastes profeta, Manuel? Falou, virei. Eu só que sou um profeta diferente, ora pois. Falou, é, eu prevejo o passado. Aí até eu. Música, informação e aquelas fofocas dos artistas que você tanto gosta, né? Play Total. Sua revista eletrônica com muita música, porque o mundo é Play. Thank you. meu sing a song.

95,9. Na plataforma digital da Lista Mais, você pode fazer orçamentos com várias empresas de uma vez só. Acesse Lista Mais e pesquise pelo segmento de negócio que precisa. Clique no botão Orçamento e selecione até 30 empresas. Informe seus dados e os detalhes do orçamento. Dá até para anexar arquivos. Com um clique, seu orçamento é enviado para todas as empresas e você recebe as respostas no seu WhatsApp ou e-mail. Então já sabe, orçamentos é na Lista Mais. O meu lugar eu encontrei, tem tudo que eu procurei. Tem vinhos e a melhor cachaça, tem espumante, uísque, licores e também vodkas. É a melhor, o povo já conhece e já sabe. De tudo tem, é só lá na Adega Vintage. Tem linha de presentes, taças e cestas, bolsas surpreendentes. Por isso eu vou pra Adega Vintage, a melhor opção com certeza. Também tem cervejas, também tem cervejas. Os espumantes mais variados do mundo inteiro com qualidade. Adega Vintage.

very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring. And open out this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Câmara aprova medida provisória que libera 5,1 bilhão de reais para antecipar pagamento de precatórios no Rio Grande do Sul. A medida é parte da ajuda ao Estado em razão das enchentes do ano passado. O texto vai ao Senado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que a nomeação de Arthur Lira como ministro de Lula ajudaria na articulação com o Congresso. Mota afirmou que não tratou do assunto com Lula e, como presidente da Câmara, quer manter equidistância da iminente reforma ministerial. Eduardo Bolsonaro diz que o PT deve se preocupar com alimentos, não com comissão. Deputado federal quer presidir a Comissão de Relações Exteriores. Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou querer barrar o PL. Diretor-geral da ANEEL apresenta 3 soluções para déficit de Itaipu. Procura variedade, preço baixo e de verdade. Na Tecalt tem, na Tecalt tem, na Tecalt tem. Quer uma instalação elétrica de qualidade, Etos em Instalações. Mais que segurança, a tranquilidade da escolha certa. Na Tecalt tem, na Tecalt tem. Sabe, crede nossa casa, o que precisa tem lá. Portabilidade garantida, aqui você sempre vai ficar. Seguros pra vida e lá, pra proteger o teu lugar. Credenciamento e consórcio, só pra você aproveitar. Conta corrente, conta poupança, vem abrir sem hesitação. Sabe, crede, é confiança, pro futuro em suas mãos. Sabe, crede, corre... Total FM. Yeah, yeah. Total aqui. Total FM. Sua revista eletrônica com muita música, porque o mundo é Play. Angel, Deixa

I was playing for keeps, but she was playing a game. Now she's gone and left, and I don't know if I'll ever be the same. Oh, why? Me beija na boca, me ama no chão.

Na Fiat Caminho, você começa o ano novo com carro novo. Confira as ofertas imperdíveis. Fiat Cronos Drive completo de 95.990 por apenas 85.990. Fiat Mobi 1.0 completo de 74.990 por apenas 62.990. Isso mesmo, Fiat Mobi de 74.990 por apenas 62.990. Mas aproveite, que é apenas enquanto durar o estoque. E conheça os novos lançamentos Fiat. Fiat Pulse e Fiat Fastback híbridos. Mais economia no seu dia a dia. Na Fiat Caminho, Araçatuba e Votuporanga. Vinhos, whiskies, espumantes, na adega Vintage, tudo vai encontrar. Então vem aproveitar. Licores, vodkas tem lá. Cervejas, taças e cestas também. Bolsas, presentes, tudo aqui tem. Então vem aproveitar. Cachaça especial tem lá. É a melhor, quem já conhece sabe. Então vem logo pra Adega Vintage. Vinhos e espumantes de todo mundo. Adega Vintage, a maior variedade você encontra aqui. Vinhos e espumantes de todas as regiões do mundo e muito mais. Fica na rua São José, número 367, no centro de Birigui. Fone Whats 18 997770961.